Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido. Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido. Me maceta, seu trolha safado, tá de Glock, vem fuder comigo. Me maceta, seu trolha safado, tá de Glock, vem fuder comigo. Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido. Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido. Putaria que é, não sei se é magia ou se é fetiche. Vai maceta na onda do risco, corpora Elisa Sanches. Vai maceta, vai, dá um tesão do caralho. Vai maceta, vai, vou de quatro na piroca. Vai maceta, vai, dá um tesão do caralho. Vai maceta, vai, seta, vou de quatro na piroca. Novinha da pista só tá vai, falando maceta, de nós. Que nós faz gostoso, tá rendendo pra nós. Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido. Nós que é vida louca, nós que é do crime. Nós que pega bolado, vai, o maceta, céu é o vai. Mas elas não tão mentindo, tão dando papo reto. Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido. Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido. Me maceta, seu trolha safado, tá de Glock, vem fuder comigo. Me maceta, seu trolha safado, tá de Glock, vem fuder comigo. Vai ter baile no campo e já explana pra todo mundo. Elas brota no serrão pra esquecer de tudo. Eu dou fuga com o copo de uísque, ela ficou safada. Vai embora da igrejinha de um mega shop inchado. E se tua mãe te perguntar quem te deu a foda bem dada, foi o gás vazio, fantasminha camarada. Foi o WS, fantasminha camarada. A tropa da aranha te come pelas madrugadas. Se trombar no outro dia, finge nem saber de nada. Foi o WS, fantasminha camarada. Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido. Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido. Putaria que é, não sei se é magia ou se é fetiche. Vai inspirada na onda do uísque, incorpora Elisa Sanches. Vai maceta, vai, dá um tesão do caralho. Vai maceta, vai, vou de quatro na piroca. Vai maceta, vai, vai.